tua lembrança me dói tanto. Eu canto pra ver se espanto esse mal, mas só sei dizer um verso banal. Fala em você, canta você, é sempre igual. Soprou desse nosso desencontro um conto de amor sem ponto final. Retrato sem cor jogado a meus pés, e saudades fúteis, saudades frágeis, meros papéis. Não sei se você ainda é a mesma, ou se cortou os cabelos, rasgou o que é meu. Se ainda tem saudade e sofre como eu, ou tudo já passou, já tem um novo amor, já me esqueceu.